O DJ que a galera dá valor. DJ Thiago Amaral. Fazendo a festa. DJ Thiago Amaral. Thiago Amaral, balançando e sacudindo a galera. Equipe MTK, o Balandroide fazendo a galera de...

Mais pólvora! Hoje não! Caralho, é o Paulinho da Dida! Thiago Amaral. DJ Thiago Amaral. O DJ que a galera dá valor. Tarde da noite, chego em casa, sempre cansada, e o seu cheiro está lá. A sua blusa de cor vermelha é minha companhia. A galera dá valor.